Querido Senhor, neste momento eu venho a Ti em oração, conforme o que nos ensinas em Salmos 55, versículo 20 e 2. Tu nos pedes para entregarmos nossas preocupações a Ti, pois Tu nos sustentarás e jamais permitirás que os justos venham a cair. Senhor, coloco diante de Ti todas as minhas ansiedades e preocupações. Confio em Teu poder e em Tua fidelidade para me sustentar em todas as circunstâncias. Ajuda-me a entregar completamente a Ti tudo o que pesa em meu coração, sabendo que Tu estás no controle. Dá-me a força e a serenidade para enfrentar os desafios do dia a dia. Que eu possa sentir Tua presença sustentadora, trazendo paz e segurança ao meu espírito. Obrigado, Senhor, por Tua promessa de nunca deixar que eu caia. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.